Bom, pela segunda vez, ou terceira, já não sei. Aqui vai disto. Mas já está a gravar. Tinini, já. Boas, pessoal. Bem-vindos ao primeiro podcast do G-Box. Eu sou o Bakumat e comigo tenho mais dois, ou os outros dois membros do staff. O Devil Primeiro, entre aspas. e o Project. What? Eu. Bom, estou a apresentar os coisinhos. Os coisinhos. Não, os coisinhos. Bom, esta ideia começou com o nosso gosto pelos achievements. Há já algum tempo que a malta andava a pensar nisso. Ou mais eu, num site com guias para os jogos. E num dia, numa conversa aí com um dos vassalos, a ideia acabou por surgir. Entretanto, convidámos o Project. O homem também agarradíssimo às conquistas. E o gajo, num ato de loucura, aceitou jogar-se para o prestígio. Porque há muita gente que pede Sem também. paraquedas nem braçadeiras. Há E a muita boia. gente que E pede a boia. também guias em português. Há que referir isso. O Robocop já está a funcionar. Já está a Robocop. funcionar. Este gajo está Bom. sempre nervoso a falar assim em direto. Quem tem seguido mais ou menos o site já viu basicamente no que é ele consiste. Fazer guias. E basicamente são os guias. Estamos a tentar fazer. Em termos de guias já fizemos. Escolhemos alguns bons jogos. Tentamos fazer os mais jogados do live. Ou de alguns bons jogos que tenham ficado para trás. Mas que já não sejam assim tão jogados ou tão falados. Em termos de futuro, pensamos fazer, ou queremos fazer todos os meses, ou guias para os melhores jogos que saem. No caso agora já de setembro. Temos terça-feira já o Gears 3, temos ainda o F1 e o FIFA. Normalmente gostaríamos de ter os guias desses jogos, ou dos grandes jogos do mês, na primeira semana de sair, embora nem sempre seja possível, mas e nem sempre seja possível ter logo completos, porque há sempre conquistas que levam algum tempo, mas vamos fazer o possível. Em qualquer caso, fazemos como no Dead Island e pomos a barrinha a dizer em atualização para dar o conhecimento a quem está a ver o guia que esse guia situa-se em É atualização. construção. É. É assim. Já começa com. É. Bem, também referir que quando a gente retirar aquela barra é porque o guia está completo. Totalmente completo. Olha, faz lá um teste ao teu mic. Também temos intenções de fazer um podcast por semana, apesar de haver vezes em que talvez não sejamos os três, pode haver compromissos, coisas assim. Mesmo assim, se for, basta dois para fazer a festa. E uma vez por mês temos também pretendemos fazer uma brincadeira com o Avatar Kinect e um convidado em que discutimos basicamente tudo o que se passou nesse mês em termos de jogos, conquistas, notícias, tudo e mais alguma Games of the coisa. Week. Conversas cor-de-rosa, o que vocês queiram. É, mas. Não, isso não. Sinceramente, isso não. Para isso basta Robocop. problema do bloco. Calma, calma. O Não, robô vocês e as dizem que suas um opiniões. projeto. Isso é um projeto. Ainda está em construção. Ah, está melhor já. Já passou a voz. Sim, mas o convidado não é só para o Avatar Kinect. Nos podcasts também esperamos conseguir convidar alguém. Não sei se alguém quer participar nesta porcaria, mas já tenho aí dois ou três Mal, mal. fáceis. Não gores, não gores, já chegou. O quê? Eu quem? Estou a bater à porta. Ai não. O quê? Eu estou a bater à porta? Oh, Project, tu acho que querias salientar aquela situação Do Dead Island. do Dead Island, daquele achievement que ao que parece está O os Dead Island famosos está cagando. deletes. É, exatamente. Há um guia, há um, uma conquista no Dead Island que de momento continua glitchada para quem começou a jogar antes do dia de lançamento europeu, ou seja, para portugueses que vivem no estrangeiro e que tiveram o jogo na altura de lançamento da América, em que esse achievement consiste em pesquisar todas as. Bem, já estás Exatamente. as zonas, exatamente. tentar descobrir todas as zonas da ilha. Essa conquista é necessário encontrar as 72, mas quando eles lançaram o jogo, havia uma das zonas que estava repetida e, portanto, essas pessoas ficavam sempre com o 71/72 e depois da patch que arranjaram, ficavam com 72/72, mas não recebiam a conquista. Que é Para isso, quem ainda não jogou, para quem ainda não jogou, ou para quem teve na altura do lançamento europeu, já ter a conquista logo de início. estou para ver. Não, isto só brincam com o pessoal. Um gajo aqui a gastar horas de vida, não. Anda aqui branco que nem uma lula. Not my fault. Vai Slight à zombie praia. in the house. Epá, isso praia mete-me medo. Pá, mas o, já agora o jogo tá engraçado, está com umas ideias engraçadas e em termos de co-op é talvez o melhor que se viu desde talvez o Borderlands, mais ou menos. Talvez. Porque também o jogo é semelhante. Tendo em conta depois que é uma mistura entre Borderlands e Dead Rising e afins. Ele é 4 Dead. E também, claro. Tens lá aquela conquista que é o Right for Life, que é mesmo uma referência direta ao Left 4 Dead. Também tens o Light My Fire. Sim, tens o Light My Fire, também tens muitas referências lá a músicas de várias bandas, a programas Knocking on televisivos. Heaven's Door, aquele o quê? É dos gajos. Guns N' Roses. Guns N' Roses, sim. Ah, isso. Eu se olhar para aquilo Pronto, isto é um exclusivo que temos em um momento artístico do Devil. G-Box. Onde as conquistas se ganham. E o Devil faz barulho. E o Devil cantamos o Knock Knock Knocking on Heaven's Door. Espetáculo. Tenho os pais knock knock na porta daqui Já nada. está na parte do encher chouriço. Já esqueci. Bem, voltando lá aos nossos planos do futuro, bem, já falámos dos guias que estamos a pensar lançar este mês. Vamos tentar lançar, se possível, no dia de lançamento. Passa a palavra ao Devil, que ele anda aqui a chorar mesmo, não é? Podemos dizer que temos um planeamento de, por exemplo, lançar num dia um retail e no dia a seguir um arcade, e depois no dia a seguir um retail e no dia a seguir um arcade, e daí em diante, para Estás-se a manter. esquecer na parte que eu não faço nada e quando arranjar trabalho. Claro, já está a chorar. Mas, como eu estava a dizer, era para manter as coisas frescas e amorosas. Pois que fofo! Fluffy. Yeah, o Fluffy. Bem, podem-se juntar a nós no Facebook, no Twitter, para estarem sempre a ser Deixar chateados. uns comentáriozinhos no site, opiniões, sugestões para guias. Esse tipo de coisas que é para. Um feedback é sempre agradável. É Também que senão podem-se há malta no backstage que anda a chorar, que ninguém liga nenhuma. O backstage é complicado. Também podem subscrever-se ao site para receberem um mail sempre que postamos guias, notícias, assim. Que também um dos nossos planos é talvez implementarmos notícias no site, apesar de que só, por exemplo, notícias de vídeos e coisas assim simples. Sim, mas é de referir que as notícias que a gente vai meter no site é mais um resumo do que a gente colocou durante a semana, dos guias. Talvez também os Deals of the Week, as Exatamente. promoções e por aí fora. Ora bem, acho que é tudo para o nosso primeiro podcast, a apresentação. Um bocado manhoso. Muito manhoso. Um São início um sempre bocado manhosos. esquisito, mas Mas há de talvez ser isso desenvolvido. travou agora, que a gente já tinha feito e chapéu. Não gravou nada. Chapéus e cabeças a voar, foi tudo. E pronto, bom. Para a semana a mais, não perca o próximo porque nós Também não? temos de estar por cá. Não, é mais assim. E pronto, façam muitas conquistas, a gente vê-se no live. Exato. Bye! Um gajo já nem tem tempo para ligar a consola. Coitada, já só se queixa. Aí tal, só me deixas apanhar pó. Não, e depois manda bocas. E aí tal, o processador já não funciona porque não liga há 3 dias. O meu processador dói-me. São que isto são frases de um certo site que tem Que mania que pronto. só faz um blog. Pai, o É meu, uma vídeo. ouvi os últimos 2 a 3 dias aqui a spamar pontos no Gears, 3 dias seguidos, de manhã à noite ligado, não deu nada. Tenho há 3 anos. Isto também já tive o Forza também muito ligado com outra amiga fingir que conduz. Isto não Estava a ver se queimava para comprar a do Gears, mas não há maneira de gastar dinheiro nisto. Bom, já é. enchemos o chouriço sempre. Vem, a gente vê-se para a semana, pessoal. Fiquem Os bem. famosos. Fica fixe. Beijinhos e abraços. O Robocop já se colou.